Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Portugal Musical. Eu sou o Leandro Amador e estou aqui a levar até si mais um programa, repeto, boa música provinda de Portugal, ou seja, daqui mesmo de onde estou a fazer a emissão deste território, à beira-mar plantado, na qual tem o nome de Portugal. Então agora vamos levar durante aproximadamente 60 minutos boa música feita aqui mesmo no nosso território, apesar de muita crise, ainda não se sentiu muito a nível de qualidade musical. Isto de falar em qualidade, por vezes é muito subjetivo, porque o que é bom para mim pode não ser bom para si e vice-versa. Mas quem gosta de música portuguesa aprecia qualquer tipo de sonoridade feita aqui em Portugal. Então agora vamos começar este programa alegremente com Barante, Eu Vou Com Ela. E eu também vou com a música, vou com a música portuguesa mais alto e mais além. Depois então vamos ficar com Arco-Íris, Bem ao Kuduro. Uma música inspirada naqueles ritmos provindos de África. Depois vamos ficar com Starlight, Beijos e Mimos. Beijos para meninas, mimos para os meninos. E espero que vocês gostem da seleção musical que eu vou levar até si. Já sabem, tenho hoje novidades fresquinhas para você mesmo. Novidades a nível musical, claro. Pelo menos 3 novidades serão certamente garantidas, acabadinhas de ser feitas no ano 2012. Agora quais são? Tem que aguardar para ver, porque senão não tem a piada da surpresa. Então vamos ao Marante, Arco-Íris e Starlight. Está preparadinho? Então desfruta aí. Só queria, estava louco, queria mais. Não desligava do meu corpo essa mulher. Muito atrevida, disse-me isto é tudo teu. Foi quando vi que ela era pior do que eu. Ela fez tudo, queria dar cabo de mim. Não parava e o meu corpo estremeceu. Disse para ela, se tu queres contigo eu vou. Foi quando tudo de repente aconteceu. Eu vou com ela se ela me quiser levar. Eu vou com ela, vou levar essa mulher. Vou-lhe dar uma prenda boa e à noitinha ela terá que ser minha lá no baile do amor. Eu vou com ela se ela me quiser levar. Eu vou com ela, vou levar essa mulher. Vou-lhe dar uma prenda boa e à noitinha ela terá que ser minha lá no baile do amor. Ela só queria, estava louca, queria mais. Não desligava do meu corpo essa mulher. Muito atrevida, disse-me isto é tudo teu. Foi quando vi que ela era pior do que eu. Ela fez tudo, queria dar cabo de mim. Que não parava e o meu corpo estremeceu. Disse para ela, se tu queres contigo eu vou. Foi quando tudo de repente aconteceu. Eu vou com ela se ela me quiser levar. Eu vou com ela, vou levar essa mulher. Vou-lhe dar uma prenda boa e à noitinha ela terá que ser minha lá no baile do amor. Eu vou com ela se ela me quiser levar. Eu vou com ela, vou levar essa mulher. Vou-lhe dar uma prenda boa e à noitinha ela terá que ser minha lá no baile do amor.

esquina. Essa fogueira acesa é para se apagar. Tu não estás, tu não estás, não estás a reparar. Que ela faz tudo para te agradar. Então estamos aqui de novo para levar mais um bloco musical até si, até a sua casa, até onde quer que você esteja. Já sabe, poderá escrever-me para amadora.leandro@gmail.com e dizer o que é que acha, e quem sabe até mesmo você fazer uma seleção musical de aproximadamente de 14 a 16 músicas e mandar-me os nomes para mim e eu tentar fazer um programa exclusivamente inspirado na sua preferência musical. Por isso, terá que pôr mãos ao teclado e escrever para amadora.leandro@gmail.com. Então agora vamos à música. Queria as novidades? Ainda não. Vou ter que o fazer sofrer mais um bocadinho, mas tão para breve. Então agora vamos ficar com Carlos Soutelo, Ponte Fino, Zé Abelino. Depois vamos ficar com o João Claro, a sua... o canalizador e a sua ferramenta, um dos seus grandes sucessos, para além da Mulher Chorona, um grande intérprete da música portuguesa das terras de Aveiro e que tenta levar a música brejeira, a música portuguesa, a toda a parte do mundo. Por isso, se gosta, contrate-o, porque certamente não vai se arrepender da boa música que ele canta e da boa alegria que ele transmite no palco. Depois vamos ficar com José Reza, sou português, e esta música é inteiramente para todos que nos ouvem, além fronteiras, além do território português. Por isso, um bem-aja a todos, um forte abraço e tenham calma que o mês de férias já se aproxima. Então vamos ao Ponte Fino, Zé Abelino. E já sabe, temos novidades fresquinhas na música portuguesa para si, que está aí desse lado. Música nova, música recente e música bem alegre. E portuguesa acima de tudo. Já sabe, deste lado é Leandro Amador, que está aqui a levar até si uma hora repleta de boa música portuguesa. Padre Jacinto é padre filé. Bebe garrafão de tinto, não passa de borrachão. Na missão erga a taça para agradecer o vinho. A água por lá não passa e ameaça o Zé Abelino. Foi de fino, Zé Abelino. Foi Zé Abelino, foi de fino. Foi de fino, Zé Abelino. Foi Zé Abelino, foi de fino. Foi de fino, Zé Abelino. Foi de fino, Zé Abelino. Zé Abelino, foi de fino. Foi de fino, Zé Abelino. ser sacristão. Misturo água no vinho, padre, dá-lhe o empurrão. A água vai ao altar, mas o padre só quer vinho. A gente toda a berrar, põe o pequeno Zé Belino. Põe o pequeno Zé Belino. Zé Belino, põe o pequeno. Põe o pequeno Zé Belino. Zé Belino, põe o pequeno. Põe o pequeno Zé Belino. Zé Belino, põe o pequeno. Põe o pequeno Zé Belino. Zé Belino, põe o pequeno. Padre a meio da missa, como um vinho cai no chão. E nunca mais a reguiça, quem faz a missa é o sacristão. O garrafão de vinho fino fica em cima do altar. Põe de fino Zé Belino, é toda a gente a berrar. Põe de fino Zé Belino, Zé Belino, põe de fino. Põe de fino Zé Belino, Zé Belino, põe de fino. Põe de fino Zé Belino, Zé Belino, põe de fino. cheio e tupido. E graças ao João ficou logo resolvido. Ah, pois foi! Azul, tal como vês, sou português, trago o sol do teu olhar, seja na terra ou no mar, sou português. Portugal, onde eu nasci, onde vivi e cresci, encontrei o meu amor. Nossa gente é gente boa, que o sol sempre abençoa e a vida tem mais cor. Contigo mato saudades das velhas amizades, dos segredos ao luar. Em noites de lua cheia escrevo o teu nome na areia e não esqueço o teu olhar. Sou português desde o norte até o sul, deste céu que é mais azul, tal como vês. Sou português, trago o sol do teu olhar, seja na terra ou no mar. Sou português. Sou português desde o norte até o sul, deste céu que é mais azul, tal como vês. Sou português, trago o sol do teu olhar, seja na terra ou no mar. Sou português. Quando saio deste cantinho, eu nunca fico sozinho, levo o sol por companhia. Levo também teu olhar, que me fará recordar o amor dia após dia. Portugal é o país onde me sinto feliz, onde aprendi a viver. Fica lá minha paixão, deixa sempre o coração, não te consigo esquecer. Sou português desde o norte até o sul, deste céu que é mais azul, tal como vês. Sou português, trago o sol do teu olhar, seja na terra ou no mar. Sou português. Sou português desde o norte até o sul, deste céu que é mais azul, tal como vês. Sou português, trago o sol do teu olhar, seja na terra ou no mar. Sou português. Azul, tal como vês. Sou português, trago o sol do teu olhar, seja na terra ou no mar. Sou português. Sou português desde o norte até o sul, deste céu que é mais azul, tal como vês. Sou português, trago o sol do teu olhar, seja na terra ou no mar. Sou português. E eu também sou português e com muito orgulho não me envergonho de dizer que sou português, sou de Portugal. Então agora vamos ficar com e como eu estava a dizer, vamos ficar com Agatha, Foi Loucura, Hoje Eu Vejo. Depois vamos ficar com Rebeca, Chega de Conversa. Romana, Abre-se uma Janela. Então vamos abrir uma janela para a música, vamos deixar de conversa. E não será loucura levar até si uma hora repleta de boa música portuguesa. Fique aí, porque vamos ter as novidades da música portuguesa. E fique descansado porque é já, a seguir a este bloco musical. Então vamos a ele, para que não possamos perder tempo, para que você possa ficar a par de três nomes da música portuguesa, três novas músicas para o ano 2012. Thank you. mais do que perdida. Tu vais-te embora, tanto me disseram, mas eu não quis ver. Só vejo agora, afinal de contas andava iludida. Tu tens mesmo alguém na vida que o teu coração mais quer. E um mundo que eu não sabia e acabei de saber. Foi loucura, hoje vejo que foi loucura de te gostar. Era apenas uma aventura com fim marcado, um acaso no teu caminho e nada mais. Foi loucura, hoje vejo que foi loucura prender-me assim. Toda a história tem amargura quando um dos lados está a mais, como agora vejo que eu estou para ti. Em segundo plano vou ficar para sempre. Tu vais embora, tudo me dizia, mesmo assim não vi. Só vejo agora, afinal de contas era só presente. O teu passado é que vence, lá é que tu és feliz. Está tudo tão transparente, nunca pensei ser assim. Foi loucura, hoje vejo que foi loucura de te gostar. Era apenas uma aventura com fim marcado, um acaso no teu caminho e nada mais. Foi loucura, hoje vejo que foi loucura prender-me assim. Toda a história tem amargura quando um dos lados está a mais, como agora vejo que eu estou para ti. Foi loucura, hoje vejo que foi loucura de te gostar. Era apenas uma aventura com fim marcado, um acaso no teu caminho e nada mais. Foi loucura, hoje vejo que foi loucura prender-me assim. Toda a história tem amargura quando um dos lados está a mais, como agora vejo que eu estou para ti. Palavras, amor é valer, e por isso mesmo chega de conversa. que são geniais. Tuas prosas recitais, tudo tem o seu encanto. Gosto das tuas palestras que fazem lembrar serenatos das aulas. Sabes bem que eu gosto tanto. Só que chegou o momento que preciso ter muito mais por te querer, mas tu nem me dás ouvido. Continuas como sempre a filosofar quando eu preciso mais. Se não sabes, eu te digo. Quero a tua boca louca, quero o teu sabor. Estou apaixonada e por isso, amor, dá-me o que eu te peço, chega de conversa. Quero o teu carinho louco, quero o teu prazer. Para além das palavras, amor a valer. E por isso mesmo, chega de conversa. Quero a tua boca louca, quero o teu sabor. Estou apaixonada e por isso, amor, dá-me o que eu te peço, chega de conversa. Quero o teu carinho louco, quero o teu prazer. Para além das palavras, amor a valer. E por isso mesmo, chega de conversa. Amor, dá-me o que eu te peço, chega de conversa. Quero o teu carinho louco, quero o teu prazer. Para além das palavras, amor a valer. E por isso mesmo, chega de conversa. Quero a tua boca louca, quero o teu sabor. Estou apaixonada e por isso, amor, dá-me o que eu te peço, chega de conversa. noites madrugadas e o amanhã que acabou de chegar. Vem-me dizer, vem-me confirmar que há fronteiras que se encontram em cada esquina. Ultrapassá-las, vencê-las também ensina. Fecha-se uma porta, abre-se uma janela. Entre dores e risos, tudo é vivido, faz a vida mais bela. Nada mais me importa, estou pronta para o que vier. Passado é ido, futuro é bem-vindo, sou outra mulher. Então agora sim, vamos ao que prometemos no início do programa. Vamos a três músicas novas, três álbuns editados no ano 2012. Então vamos começar por ouvir Santa Maria com a música número 1, Let's Go to Africa. É a música que abre o CD, editado no ano 2012, ou seja, neste ano que está a decorrer. Depois vamos ficar com Micael Carreira com o álbum Viver a Vida, e a música número 3, que contém o mesmo nome. É a música que dá nome ao álbum. Depois vamos ficar com o sempre conhecido Kim Barreiros, com o seu mais recente trabalho também, com a música Z1, Dar ao Apito. Promete ser um grande sucesso para este verão, para este ano que estamos a decorrer. Neste álbum também tem outra música na qual ele editou do álbum 2011 dos sucessos, que é o Bilau, aquela música que você certamente também já conhece. Então optei por levar até você o Dar o Apito. E espero que vocês gostem destas seleções musicais que eu tenho preparado ao longo das semanas até sim. E se gosta deste programa, por que não mandar para mim uma seleção musical entre 14 a 16 músicas? E eu tentarei arranjá-las e levar até si um programa inspirado completamente no seu gosto musical. É um desafio que lhe faço. Mas para isso poderá escrever para amador.leandro@gmail.com. Está bom? Está rápido? Está lento? Ou prefere a cantar? Não vou cantar, mas vou dizê-lo de novo, mais devagar. amador.leandro@gmail.com. É este o endereço no qual você pode enviar a sua seleção musical. E eu verei na próxima semana. Até si, até sua casa, até todos quantos ouvem o Portugal Musical. Deste lado é Leandro Amador. Um beijo. E vamos então à música Santa Maria, Micael Carreira e Kim Barreiros.

resolver. Disse então para a artista: vamos ali para a cabine para falar com o maquinista. Ela pegou no apito, não foi preciso multar. Fez-se a festa na cabine e foi sempre a apitar. Pó, pó, pó, o comboio vai andar. Pó, pó, pó, e vai sempre a apitar. Pó, pó, pó, eu já lhe tinha dito, para andar no comboio tinha que dar ao apito. Pó, pó, pó, o comboio vai andar. Pó, pó, pó, e vai sempre a apitar. Pó, pó, pó, eu já lhe tinha dito, para andar no comboio tinha que dar ao apito. E agora então vamos ficar com o Bilau do Kim Barreiros também. Já que estamos no Kim Barreiros, vai já tudo para que você fique a par das nossas novidades. O meu cavalo é mansinho, mas de raça. Na manada nunca vi nada igual. É turbulento e por ser certificado, por isso foi batizado com o nome de Bilau. Por onde passa o cavalo chama a atenção, nas feiras em todo lado é atração especial. E as mulheres que gostam de emoção adoram a excitação de montar o meu Bilau. É Bilau para lá, é Bilau para cá, pobre do cavalo não vai aguentar. E assim estamos a chegar a mais um término de mais um Portugal Musical. Foi um prazer eu estar aqui, eu próprio, Leandro Amador, levar até si a produção e realização e locução deste mesmo programa. Já sabe, todas as semanas, aqui neste horário, nesta sua rádio, poderá contar com aproximadamente 60 minutos de boa música portuguesa. Espero que vocês tenham gostado das seleções musicais que eu tenho preparado exclusivamente para você. Então, para trás, ficou as novidades que eu tinha prometido no princípio do programa, dos Santa Maria, do Miquel Carreira e do Kim Barreiros, na qual o álbum mais recente tem o nome Dar ao Apito. Foi a música número 1 que a gente ouviu, depois ouvimos a faixa número 7, que já é uma regravação, porque esta música foi inédita do álbum na qual ele gravou os sucessos em 2011. E então vamos terminar este programa com a música da flor A1Zumzum. Esta flor não é a Floribela, a Luciana Abreu, mas sim uma menina da zona de Aveiro, junto à praia da Vagueira, que canta e canta muito bem. Não é nenhum zumzum, é uma realidade. Então é com ela que fechamos este programa, fechamos mais uma hora de música portuguesa. Espero que vocês gostem e 2 a 8 dias estejam todos aqui, mais alguns dos seus amigos. Em meu nome e em nome desta rádio, um forte abraço, um beijo a todos e façam o favor de serem felizes e, acima de tudo, façam alguém feliz. Então vamos ao zoom zoom da flor. Zoom, zoom. Ah, zoom, zoom. Falou mal de ti. Ah, um zum zum, tu só queres brincar.